Outra noite só no meu quarto, recompondo cada pedaço, livre como meus pés descalços. Recomecei, na vida não dá pra viver escondido. Desejo tudo e não me apego a nada. Pra ser sincera, não sei o que houve comigo. O que houve comigo? Criar as regras, mas eu quebrei. Próprio, deliciosa sensação. Tem que ter foco, não quero falhar na missão. Meu coração tá na defesa, a vida é uma caixa de surpresa, amor. Desapego, encontrou com meu desamor. Não quero reviver nada que passou. Me jogo no jogo da vida onde eu sou titular. Jogo pra ganhar. Recomecei, na vida não dá pra viver escondido. Desejo tudo e não me apego a nada. Pra ser sincera, não sei o que houve comigo. O que houve comigo? Criar as regras, mas eu quebrei. Não se programa, mas recomecei de novo. A noite tem suas tramas, se a paixão for companheira. Pensei na lombra, amor, não é brincadeira. O sonho encheu a noite de sono mal dormida. Extravasou pro dia e eu vou tá sempre diva. Me privei demais, pensando mais em você. Vou viver o que a vida tem pra enlouquecer. Recomecei, na vida não dá pra viver escondido. Desejo tudo e não me apego a nada. Pra ser sincera, não sei o que houve comigo. O que houve comigo? Criar as regras, mas eu quebrei. E nada mais importa.